evolução chegou! O Búfalo do Marajó! Joga a mãozinha pra cima! Quem acredita em Deus, coloca a mãozinha no alto, já. Balança a mãozinha pro lado e pro outro, vai. Tá bonito, já. Joga a mãozinha pro lado e pro outro. Assombrou. Equipe malvada. Valeu, viu, gente. WG. Magrão Mariano, obrigado. Careca diz, o Nani diz, e meus irmãos tá aqui, viu? And you let her go. Joga a mãozinha e sai do chão. Eu quero ver a mulher pulando, pulando. Pulando, sai do chão, sai do chão. Meu parceiro Tio Greg, pense num cara respeitado com a gente. Altinho Produções, alô Neto do Vila Texana. Alô. Só quem tá solteiro dá um grito.